percam essa oportunidade. Feirão de Colchões, Juliano Fusari Móveis e Camila Fusari Decorações. Em frente à estátua do boi sem coração. Feirão de Colchões, de 1º a 9 de junho. Não percam. Qualquer coisa, por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar.